O Palácio do Planalto guardou o mais desastroso resultado das contas públicas para depois da eleição. O desastroso resultado só foi divulgado agora, semana passada. É que o governo federal gastou, um mês antes da eleição, 21 bilhões de reais além do que arrecadou. Foi o pior resultado em 20 anos. O pior é que essa irresponsabilidade fiscal vai recair agora sobre todos os brasileiros, tenham votado ou não em Dilma. O rombo é de um tamanho que caracteriza país em crise. A dívida bruta subiu quase 600 bilhões de reais nos últimos 2 anos do governo Dilma. Está em 3 trilhões 132 bilhões, o que é assustador. No ano passado, o governo maquiou as contas públicas para disfarçar no ano eleitoral. Agora não tem como maquiar. Está grande demais o rombo, pior do que se esperava. E aí vem o temor a respeito daquilo que vai acontecer, que é subir ainda mais os impostos, que, como se viu, vão ser pagos mais pelos que não votaram em Dilma. Vai vir mais juro, mais desemprego, porque a indústria está com 4 trimestres consecutivos em queda de produção. O Salão do Automóvel, aberto agora em São Paulo, disfarça a séria crise entre as montadoras. Enquanto isso, os metalúrgicos estão protestando contra demissões. Por falar em veículo, espera-se a qualquer momento aumento da gasolina, o que seria inexplicável diante da queda dos preços do petróleo, mas explicável diante da situação da Petrobras e do fato de o governo ter, nesses últimos tempos, segurado artificialmente o preço do combustível. Também vai subir o preço da energia. A situação está pior do que imaginavam os pessimistas. A presidente Dilma vai receber essa herança dela própria. Talvez um consolo para os que votaram em Aécio, que Aécio não vai receber esse tremendo abacaxi econômico do país. Por falar em Petrobras, o gerente de comunicação da Petrobras para o Nordeste, esse que faz patrocínios e tal, descobriu-se, o Ministério Público, que ele tem uma rede de postos de gasolina em nome da mulher dele e contratos de fornecimento de combustível com prefeituras às quais ele dá patrocínios no sul da Bahia. A empresa tem acordo petróleo, chama-se Ébano Derivados de Petróleo. E não é só aí que fica a ironia de nomes. Um dos prefeitos envolvidos se chama Robério. Pois é, é um círculo vicioso. O Ministério Público está investigando. Bom, está havendo protestos. 28 cidades fizeram protestos, inclusive São Paulo e Brasília, contra a reeleição de Dilma. Isso não é democrático, é perdedor que não reconhece que perdeu. O próprio candidato Aécio reconheceu logo o resultado das urnas. Não adianta fazer isso. O que tem que fazer é manifestação pela educação no Brasil. Ou nunca vamos saber eleger. Por exemplo, a delação premiada já mostrou 28 deputados, senadores, governadores, gente que os eleitores brasileiros escolheram, né? E agora estão nas mãos do relator do Supremo, o catarinense gaúcho Teori Zavascki. Está nas mãos dele a decisão de abrir ou não inquérito contra essas pessoas. Teori Zavascki foi indicado por Fernando Henrique para o Superior Tribunal de Justiça, nomeado por Lula para o Superior Tribunal de Justiça, depois nomeado por Dilma, ministro do Supremo. é conselheiro do Grêmio em Porto Alegre, formou-se em Porto Alegre, é professor da UNB e viúvo desde o ano passado. Só para encerrar, eu vejo aí o Brasil toda hora falando em direitos humanos. Vocês já pensaram que o Brasil só fala em direitos humanos? Só fala. Não aplica nada em relação ao que acontece na Venezuela e Cuba, por exemplo. De Brasília para o Bate-Rebate, Alexandre Garcia.